Carlinhos Bahia. Amigo, beba comigo, quero brindar aqui minha desgraça. Amigo, hoje talvez será minha última serenata. Amigo, hoje é meu dia, já não suporto essa grande dor. Amigo, é muito triste amar alguém sem ter direito a este amor. Amigo, fui enganado, ela jurou me pertencer por toda a vida, mas tudo não passou de uma mentira. Ela queria arruinar a minha vida. Amigo, beba comigo e seja testemunha do meu fim. Amigo, leve esta aliança, entregue aquela ingrata para mim e diga que eu mandei pedir a ela e reze ao menos por mim. Essa agora eu quero chamar meu amigo Amado Basílio. Se joga, meu irmão. Carlinhos Bahia, obrigado pelo convite, meu parceiro. Aqui seu coração não bate, só apanha. Amigo, por favor, leve essa carta, entrega aquela ingrata e diga como estou. É com os olhos rasos d'água, coração cheio de lágrimas, estou morrendo de amor. Amigo, se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata como está meu coração, vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão.